À beira do abismo. Olá a todos e sejam bem-vindos ao regresso do À Beira do Abismo. Eu sou o Rui Alves Sousa, o habitual apresentador deste podcast, e decidi começar esta quarta temporada com outro monólogo de um podcaster, que foi uma coisa que eu fiz na temporada passada, um pouco para disfarçar o facto de ter ficado sem convidado à última da hora, mas não sendo o caso aqui, o que eu queria fazer era uma espécie de... Pronto, falar de algumas coisas que aconteceram nestes últimos meses e que eu gostava de dizer algumas coisas sobre o assunto, até porque desde que o podcast foi de férias, entre aspas, muita coisa mudou no mundo e também na minha vida, algumas coisas significativas, outras que... umas que vou falar aqui, outras se calhar que são, só me dizem respeito a mim, mas só me dizem respeito a mim, não... Enfim, como já perceberam, eu estou a começar com a voz, muito colocada e não sei o quê, mas como vou entrar aqui numa espiral de sinceridade como foi da outra vez, isto vai descambar e de repente já estou a comer palavras e não se percebe nada do que eu digo. E peço desde já desculpas por isso, mas é de manhã, estou um bocadinho constipado e estou-me a esforçar um bocadinho para tentar dizer alguma coisa de jeito. Em relação ao outro episódio que foi assim, uma coisa engraçada é que tive algumas pessoas que, ao contrário do que eu estava à espera, gostaram muito do episódio. Até uma delas, que foi convidada neste podcast, disse-me que tinha sido o melhor que eu tinha feito e eu, por momentos, ainda pensei, será que este podcast faz sentido? Quer dizer, estou a trazer convidados, mas se calhar até era fixe estar só eu a falar, mas depois a questão é que eu não sou ninguém e... uma coisa é fazer isto de vez em quando, outra é estar... não sei, também não é aquilo que eu quero fazer. Acho interessante a ideia para outras pessoas, mas eu acho que não sou suficientemente interessante para estar a sustentar um podcast em que sou só eu a falar sobre outros temas. E até porque eu gosto de falar com pessoas, aliás. A razão porque este podcast existiu e o outro programa que fazia na escola, na faculdade e na escola, o Lance no Escuro, é porque eu sempre gostei muito de conhecer outras pessoas e de falar com elas. E há uma coisa que muita gente me aponta neste podcast, que é, é um problema que acho que eu já falei aqui no outro monólogo, mas que é recorrente, que é, eu quando começo uma coisa que sou só eu a fazer, demora muito tempo até que encontro um rumo. Ou seja, a primeira temporada e a segunda foram muito incertas e eram quinzenais e etc., e a partir da terceira é que comecei mais ou menos a entender o que queria. É claro que eu misturo convidados que são pessoas famosas com pessoas que se calhar não são tão famosas, mas eu sei que dão uma boa conversa. E o meu objetivo é esse. Pronto, quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser não ouvir, não ouve. É claro que não é um podcast de grande projeção, mas também não é esse o objetivo. Eu só faço isto pelo gosto que me dá. E por ser só pelo gosto, tento que me dê o menor trabalho possível. Apesar de acontecer exatamente o contrário, mas pronto, mas é por causa disso que, por exemplo, eu não faço este podcast em vídeo, até porque não acho interessante. As pessoas já me disseram várias vezes, já estou a ver, já não estou a dizer pessoas, estou a dizer as pessoas já me disseram várias vezes, e estou a assobiar, bom, as pessoas já me disseram várias vezes, sabe porque é que não fazes o teu podcast em vídeo, que agora isso está na moda? E eu não quero fazer isso, quer dizer, eu não tenho nada contra os podcasts em vídeo. A questão é que é mais uma coisa para me chatear. Por exemplo, qual é que era o sentido de agora estar a gravar eu aqui no meu quarto a gravar isto? Não tem durante meia hora. Não, e não é só isso, é eu gosto muito, eu prezo muito a independência que este podcast tem, que tem os seus prós e os seus contras. Os seus contras é que, nomeadamente, muitas pessoas que eu gostaria de entrevistar, se calhar, não levam isto a sério. Mais os managers, porque as pessoas em si, bom. Mas a liberdade de ter um gravador que é do tamanho da palma da minha mão e que posso levar para todo o lado e que é muito discreto, por ser tão pequeno, às tantas acaba por dar uma intimidade maior à entrevista do que se eu levasse uma câmara, dois microfones... E às vezes tornaria uma coisa formal quando eu não quero isso, quero exatamente o contrário. E por isso, este podcast continuará a não ser em vídeo, exceto, obviamente, quando as entrevistas são gravadas por Skype e haja vídeo, por exemplo. a primeira entrevista desta temporada, que vai sair para a semana que vem, que é com o realizador australiano Fred Skepsy. Foi gravada em vídeo, vai-me dar um trabalhão do caraças para montar aquilo como deve ser, mas vai sair no YouTube em vídeo porque, pronto, eu tenho esse registro e já que o tenho, mais vale partilhar convosco. Que mais coisas é que tenho a dizer sobre. Ah, o podcast tem uma nova imagem, como já devem ter percebido. A imagem foi feita pela Joana Geraldes, que foi convidada do podcast na sua segunda temporada. É uma pessoa de quem eu gosto muito e que acho que é muito talentosa. E por isso eu lancei-lhe o repto: olha, gostava que me fizesse a nova imagem do podcast. E pronto, e como as pessoas não trabalham de borla, obviamente que lhe propus um cachê, uma coisa muito, muito, pronto, dentro das minhas possibilidades, que eu também não sou ninguém. E ela fez um trabalho incrível e estou muito contente por ter tido esta ideia, de facto foi a pessoa ideal para o fazer. E que acaba por dar aquele ambiente noir, que mesmo que o podcast em si não tenha, eu gosto da ideia de ter esse ambiente noir. No ar, no ar, no ar. Mas vai haver aqui uma pequena diferença. Eu na temporada passada fazia as introduções e as conclusões, a falar assim convosco normalmente. Agora só para manter uma certa imagem, porque eu percebo que os podcasts também funcionam muito pela questão da repetição. E se eu tiver um elemento que se repita, pode ser que funcione melhor. E aquilo que eu queria repetir era a introdução ser no estilo das histórias do Raymond Chandler e assim as descrições, com a musiquinha de fundo. Um pouco o que eu fazia com o Inspector Sax antes daquilo ter descambado e pronto. E lá está, isso é o problema das coisas feitas por mim, é que começam sempre de um ponto e acabam no ponto completamente diferente e depois de repente já ninguém quer saber. Mas pronto. Estava a dizer isso, pronto, esse coisa para manter a imagem e tal. E gostei muito. Na temporada passada, ter passado para este programa para semanal e não quinzenal, e senti que afinal não foi assim tão difícil manter esse ritmo, pelo menos durou 20 e tal episódios. Eu senti foi que necessitava de parar, porque eu tenho um problema, é que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e sei que não conseguiria dar o tempo suficiente a todas. Por exemplo, nestes últimos meses eu tive também a fazer muito stand-up comedy, comecei a fazer uma coisa mais regularmente que é apresentar espetáculos. Tenho o trabalho, não é? Gosto de fazer outras coisas também e também ter tempo para ouvir música, para ver um filme de vez em quando e para ler livros também e jornais e assim. E é engraçado que desde que eu comecei a trabalhar em cinema parece que é a altura em que eu vejo menos filmes da minha vida. Eu passei 2 semanas sem ver um filme. Há muito tempo que isso não acontecia. Mas depois, quando cheguei, ao dia em que pude ver filmes, vi 3 num dia. Toma! Mas eu sinto que este tipo de conversa que eu estou a ter convosco é importante também para, lá está, para falar de algumas coisas, alguns temas badalados dos últimos tempos que eu gostava de falar. E desculpem, isto também vai ser uma baralhação total porque eu estou a falar de cabeça, tenho aqui umas datas, mas vou-me lembrando de coisas de vez em quando. A questão do, pronto, o início ser a tal coisa no ar para ficar um bocado com uma imagem de marca do podcast, depois as conversas serem como sempre foram, e no fim é que voltaria a ter uma conversa sincera sobre qualquer coisa, ou sobre a entrevista, ou não posso chamar de conversa porque seria só eu a falar, mas vocês acho que perceberam. E de facto já estou a, eu vou ouvir isto e vou ficar arrependido porque vou sentir que a minha voz está. Bom, e eu também, por exemplo, eu nos últimos tempos, apesar de, pronto, estar nas redes sociais, não é? Ter um Facebook e um Instagram razoavelmente ativo e um Twitter que não é muito, não percebo a dinâmica do Twitter e não consigo encaixar nela. Apesar disso, e apesar também de ter agora criado uma página de Instagram para o À Beira do Abismo, eu estou um bocado farto das redes sociais no sentido em que é muito difícil. Passar alguma coisa de jeito e acho que as redes sociais servem para isso. A única razão pela qual eu vou ao Facebook não é para ver fotografias de pessoas bonitas e que são muito felizes da vida, não, é para ver que determinada pessoa viu um filme que eu não conheço e eu fico com curiosidade e vou ver, ou que eu partilho com alguém alguma coisa. Esse tipo de dinâmica acho que é giro, mas começo a ficar um bocado farto, principalmente no Instagram. Que as pessoas têm mesmo de dar aquela ideia de que são muito felizes e não são, são tão miseráveis como qualquer um de nós. Houve uma pessoa, Não vou dizer o nome, mas uma pessoa que eu conheço da escola ou assim, que fomos ficando amigos e tal. E eu fui, pronto, acompanhando as coisas dela nas redes sociais. E ela, ah, estou estagiado, tenho um trabalho de sonho, team, Dream Team, não sei quê. E depois encontrou-a na rua, então, como é que está isso? Parece que é uma grande experiência. Ela, ah, é um estágio não remunerado, não sei onde. Eu só me virei para ela, então, mas porquê? Tipo, se a tua experiência é miserável, porque, e tu dizes isso quando estás com as pessoas, porque é que nas redes sociais dizes o contrário? Não percebo essa dinâmica. E portanto eu estou um bocadinho farto. E daí que também aproveitei o blog que eu uso para publicar este podcast, no WordPress, para também começar a escrever algumas coisas, bem que muito raramente, mas de vez em quando agora também irão surgir algumas coisas. E o problema é que também, quando eu tive sempre várias ideias para escrever posts ao longo destes meses, mas depois perdi a vontade ou já não sei, depois percebi que não tinha nada a acrescentar ou se calhar aquilo que eu queria dizer não era nada de jeito e também foi um bocado, desisti um pouco disso. Fiz algumas coisas, fiz um post sobre um filme do Fred Skepsi que eu gostei muito de ver, que se chama The Devil's Playground, de facto foi uma grande surpresa esse filme. Mas pronto, e percebi que fazer estes monólogos de vez em quando, não estar a fazer muitas vezes, obviamente, porque se este podcast tem muitas paragens, não faz sentido estar a ocupar grande parte dos episódios com monólogos se o programa é de convidados, obviamente. Mas pelo menos uma, duas, três vezes no máximo por temporada. E também para expressar a minha opinião sobre algumas coisas que tenho lido nos últimos tempos e gostava de deixar aqui assentes. Por exemplo, eu estava a falar da questão de ter remunerado a Joana, de ter decidido dar uma remuneração à Joana, porque é um trabalho, e isto fez-me lembrar uma conversa que eu tive há uns tempos sobre o voluntariado. E não foi uma conversa que eu tive, eu meti-me no post de outra pessoa, que tinha uma opinião que eu fiquei bastante perplexo. Basicamente, pronto, aconteceu recentemente a Web Summit em Lisboa, não é? E houve aquela polémica de existirem muitos voluntários na Web Summit. E de facto é uma coisa que uma pessoa pensa: caramba, uma empresa que lucra milhões, porque é que não paga às pessoas que estão lá a fazer publicidade? Pronto, a pessoa pensa nisto, não é? E aquela pessoa que eu li no Facebook estava a dizer basicamente que não, qual é que era o problema? As pessoas estão-se a divertir, ganham experiências, estão lá para se calhar depois ter uma ideia para uma empresa. E eu tive a dizer a essa pessoa, independentemente disso, é um trabalho. Tu estás a representar uma marca, tu estás a dar de ti à tua marca. Se tu te aproveitas da ingenuidade dos outros que dizem, ah, isto é muito bom pela experiência, vou pôr no currículo não vai contar nada, ninguém quer saber. E tivemos uma troca de comentários, não foi agressivo nem nada, eu só disse é que, independentemente de ser a experiência mais fofinha do mundo, as pessoas não ganham a vida, não pagam as contas com generosidade ou empreendedorismo. E não gostei nada, era mesmo aquele pensamento de completamente atual, e um pouco. É ganancioso, é que as pessoas não percebem que isso é ganancioso. E nós estamos a falar, por exemplo, o voluntariado em instituições de solidariedade social, acho que faz sentido. Há pessoas que não acham, eu acho que faz sentido, porque são empresas sem fins lucrativos que querem ajudar os outros. Isso eu percebo, mas o Web Summit ganha porradões de dinheiro. O que é que lhes custa dar algo a alguém que está a representar a marca por eles? As pessoas até ficavam mais felizes. Não, as pessoas como pagam de propósito para ir fazer voluntariado, que raio de merda é esta? Desculpem-me o termo. Eu comecei em março a trabalhar na Jump Cut da produtora do realizador Miguel Gonçalves Mendes. E antes disso, eu tinha marcado uma visita de voluntariado a Barcelona, um festival de solidariedade social. E esse festival, que era um festival de solidariedade social, de apoio a pessoas carenciadas, não é? Eles pagavam uma ida, pagavam as deslocações, pagavam despesas, até me davam um pocket money para eu ter para comprar coisas que precisasse. E porquê é que a Web Summit, que é uma empresa que ganha fatura milhões, com pessoas irem lá falar de tecnologia, porquê é que não faz o mesmo sequer? O que é que lhes custa? Não há, para mim, não há razão nenhuma para isso. Eu estou farto é desta mentalidade de ser tudo à borla. E não é. Se tu queres uma coisa, tu tens de pagar por ela. Tu tens de reconhecer o trabalho das pessoas. Mesmo que sejam teus amigos. E eu, neste caso, eu não me iria sentir bem para pedir à Joana, que teve imenso trabalho com isto, para... Mas se calhar este é o pensamento normal e... Mas faz-me impressão, fez-me muita impressão ver aquela pessoa e outra pessoa a defender aquilo e a dizer, bem, se as pessoas não se queixam, também não vamos ser nós a preocupar-nos com isso. O quê? Então, quer dizer... Senão é que é um pensamento, eu não percebo mesmo. E ainda por cima, essa outra pessoa que foi comentar, foi uma pessoa que quando eu estava na universidade, no meu primeiro ano, antes de ter o meu primeiro trabalho, quando fui trabalhar para uma livraria, contactou-me no LinkedIn para fazer parte de um projeto inovador e que andou comigo em ganhar uns meses, a dizer que ia trabalhar com eles e não sei quê, e depois no fim disse que nós, que eu e mais dois colegas que eu tinha falado, íamos ser só os primeiros de uma série de estagiários não remunerados de lá. Essa pessoa é fã disso? Claro que é! Claro que é! Quanto menos dinheiro gastar é melhor! Mas a questão é que as pessoas existem. Nós temos de ter respeito pelos outros e a mim faz muita impressão. Eu tive a sorte de, ao longo do meu curto percurso profissional, nunca ter feito um estágio não remunerado. Nunca fiz nenhum estágio. Podia ter feito, mas que fosse remunerado. Se fosse não remunerado, eu nunca aceitaria. Criou-se aquela mentalidade de, ah, não queres, então há muita gente que quer. Mas a questão é que ninguém quer saber do teu estágio não remunerado. Num currículo não serve para nada, só serve o teu trabalho. Eu agora estive a fazer também um workshop de teatro, para ficar num grupo de teatro amador, porque também estava com saudades de fazer teatro. E às tantas, o formador disse uma coisa que de facto é verdade, quer dizer, quando a pessoa está na faculdade, a pessoa tem de fazer outras coisas. Porque depois, quando se vai candidatar a trabalhos a sério, e não a estágios não remunerados, quando se vai candidatar a trabalhos a sério, aquilo que as pessoas vão ligar não é o sítio onde a pessoa estudou, é o que ela fez. E eu lembro-me que, pronto, eu durante a faculdade trabalhei na livraria, quando acabou a faculdade fui trabalhar para a Feira do Livro, e já voltei aí também. E depois comecei, era junho de 2016, e comecei a mandar currículos para todo o lado. E a única resposta que eu recebi foi da empresa que eu nunca achei na vida que ia responder, que foi a Universal Music Portugal, onde acabei por estar 1 ano e 8 meses a trabalhar, até março de 2018. E lembro-me que a entrevista de emprego, eles não quiseram saber de onde é que eu tinha estudado. Eles gostaram do meu currículo por causa das outras coisas que eu tinha feito em paralelo à faculdade. E isso é importante, e agora aproveito também para dizer isto para a malta que está agora a estudar, que eu conheço algumas pessoas que estão a estudar e ouvem este podcast, que é não se deixem abater pelo que dizem que é normal, não se deixem ir pelos estágios não remunerados, não se deixem ir pelos voluntariados, e agora tenho de voltar atrás para explicar que eu próprio fiz voluntariado desse género quando estava na faculdade. Eu fiz voluntariado na Monstra, fiz voluntariado no Doc Lisboa, fiz voluntariado no Lefest e fiz voluntariado na Feira do Livro e no TEDx. Passo a explicar. A Monstra, aquilo que muitas pessoas dizem, ah, os voluntários não fazem nada também, coitadinhos, porque é que têm de ser pagos e não sei o quê. Bem, no Lefest nós estávamos lá a fazer de frente de sala, a fazer de espera à porta das salas sem poder ir ver filmes, porque o senhor coordenador, que era a pessoa que estava a ser paga, preferia passar as tardes a jogar Nintendo. No Doc Lisboa, pá, foi bastante ok. Foi tipo, estava na melhor parte, que era no catering, enquanto nos outros sítios todas as pessoas só comiam tipo maçãs ou bolachas Maria, eu tinha direito a um ganda jantar todas as noites e estava a falar lá com os realizadores. E pronto, mas foi voluntariado. Acho que foi o voluntariado mais agradável que eu fiz, porque de facto não me custava nada. É claro que se fosse hoje, se calhar eu não o fazia, mas na altura fez sentido e pronto, foi uma semana. E o Lefest foi essa miséria que eu contei. E a Monstra também foi fixe, mas se calhar hoje eu não o faria porque não estava a fazer grande coisa. E foi aí que eu conheci a Joana e outras pessoas. E o da Feira do Livro foram 2 anos. Foi no primeiro e no segundo ano da faculdade. No terceiro já fui lá trabalhar remuneradamente. E no terceiro ano sinto mesmo que já fui já foi piorzinho, porque aquilo não correu muito bem. E depois foi-se a ver, e o pagamento que eles nos davam para estar lá 19 dias a tempo inteiro e só ir a casa dormir 3 ou 4 horas, não, ou 4 ou 5 horas, não compensava. E foi muito giro na altura, era mesmo divertido. Andávamos ali a passear pela Feira do Livro, no voluntariado, pagavam-nos o almoço e ainda nos davam 45 euros que nós podíamos gastar em livros e davam-nos de volta. Sim, ok, eu fiz isso, é verdade, eu fiz, mas acho que hoje não faz sentido. Mas acho que não faz ainda mais sentido para empresas enormes que faturam milhões, e fiquei muito triste por saber que depois a Feira do Livro voltou ao voluntariado, que aquela experiência não correu bem, de pagar, e agora já voltaram outra vez porque foram enxovalhados por toda a gente. E bem, mas era outra altura, não foi assim há muito tempo, mas era outra altura. Eu pensava de outra maneira, e lembro-me até de discussões, tipo defender o voluntariado, no sentido em que, pronto, como eram coisas mais indefensivas o que eu fiz, que achava que não era mal. Mas pensando bem hoje, não, quer dizer. Se na Feira do Livro já não há desculpa, quanto mais na Web Summit, que é uma empresa de cariz internacional, ou Rock in Rio. Mas pronto, desculpem se me baralhei, mas é normal isso acontecer. Mas basicamente o que eu queria dizer é, mesmo que eu tenha feito algum tipo de voluntariado quando estava na faculdade, ponto número um, era em sítios diferentes, mesmo que seja censurável, era em sítios diferentes, com uma escala muito menor e alguns de cariz um bocado institucional. A TEDx foi um bocado isso. Foi estar lá um dia e pronto. Nem sei o que é que fui lá fazer. Eu nem me lembro o que é que fiz, só lembro que me pisa e pronto. Mas a questão é que a maior parte dos voluntariados não é assim. A maior parte dos voluntariados é mais como o Lefest, em que há uma pessoa que está a ser paga para coordenar os voluntários e que não faz nada. E também no Web Summit eu não acredito que seja tudo mar e rosa, porque é só por aquela questão de que há pessoas a ganhar imenso dinheiro com aquilo e há outros que. Bom, se calhar mudo de tema, já falei demasiado do voluntariado. Vamos para um tema mais otimista. Ao contrário do que eu pensava, em 2019 eu não me sinto tão cínica em relação ao estado do cinema como em 2018. Isso porque em 2018 as pessoas, ah, o cinema vai morrer, ah, Netflix é que é bom. E vai-se a ver. E 2019 está a ser um ano bastante atípico. Grande parte dos filmes que eu tenho ido ver ao cinema estão sempre com sala cheia. Por exemplo, o Tarantino estava cheio e semanas depois continuava com salas quase esgotadas ou esgotadas. O Variações também teve um bom êxito para um filme português. O Parasitas, que eu vi há dias, que eu não estava à espera que passado um mês continuasse a ter tanta adesão, a sala estava quase cheia. E é um filme indie, ok, ganhou a Palma d'Ouro e assim, mas é um filme indie. Não é normal isso acontecer. O Joker está a ser um sucesso do caraças, e não é só por ser um filme da DC, é porque o filme é bom, ou se não é bom, porque há quem não ache, pelo menos gera discussão, e não é só um blockbuster por o ser. É um blockbuster com ideias e quero acreditar que isto vai mudar alguma coisa. Porque eu já estou farto daquela conversa das pessoas que dizem que o cinema vai morrer, já estou farto disso. E ninguém pediu a morte do cinema, não podemos estar a matar sem ele estar efetivamente a morrer. Estas experiências este ano, para mim, estão a mostrar que as pessoas ainda precisam da experiência do cinema, da comunidade. As comédias, a maior parte das comédias, podem funcionar otimamente em casa, mas só funcionam mesmo bem numa sala cheia, com um rugido de gargalhada. É outra experiência mesmo. Outro dia houve um evento na Gulbenkian, que era o fascínio das histórias, e passaram alguns filmes. Eu fui rever o Blade Runner, fui mesmo para a primeira fila do grande auditório da Gulbenkian, que aquilo ainda tem um espaço até ao ecrã. E mesmo que a cópia fosse uma merda, era um Blu-ray, e mesmo que o som estava super comprimido, ah, meu Deus, foi tão bom ver aquilo em sala, caraças! Foi mesmo. Ah! E só me faz impressão é. E também estou farto daquela conversa de outro dia. Uma pessoa de quem eu gostava muito quando era miúdo, mas não sei se agora está a virar um reacionário, que é o Tiago Dores, dos Gato Fedorento. Pelo menos ele tem escrito umas crónicas um bocado estranhas no Observador. Ele lançou um livro dessas crónicas, e que tem o prefácio desse grande senhor da comunicação social, que é o José Manuel Fernandes. que diz algo. Primeiro diz que o Tiago o chateou a dizer que era um grande fã do Observador. Bom, eu acho que o Observador, já agora só dizendo isto, apesar das tendências ideológicas muito estranhas, mas que também já começam um bocado a sobressair noutros jornais, como por exemplo no Público, com aquela polémica da Fátima Bonifácio e das culturas superiores do João Miguel Tavares. Apesar disso, acho que o Observador tem uma coisa muito boa a seu favor: tem reportagens ótimas, tem ótimos jornalistas e tem um interface muito bom e que se lê muito bem, de facto. Por exemplo, em outubro participei num evento no Motel X dedicado ao Ed Wood e o Plan 9 from Outer Space. Eu vou apontar aqui, que é para não me esquecer, porque é bom contar essa história também. E creio que foi a Rita Cipriano do Observador que fez uma reportagem muito, muito boa no dia do evento, sobre o filme. Foi de facto a melhor cobertura. Mas pronto, fora isso, o José Manuel Fernandes no prefácio do livro a dizer: "Ah, isto, ah, eu comprei o DVD dos Gatos Fedorentes, isto ainda é do tempo em que havia DVDs". Mas eu sei que as pessoas já não compram DVDs, mas eles ainda existem, ok? Ainda não morreram completamente. E eu continuo a ter DVDs e a ver filmes em DVD, em Blu-ray e assim, porque gosto de ter oferta de filmes mais antigos que as plataformas de streaming para já ainda não dão. E porque gosto de poder ver as coisas sem ter de estar dependente de uma ligação à internet, mesmo que sejam filmes sacados da net. Prefiro ver num ficheiro do que estar a ver numa plataforma de streaming. Eu tive HBO durante uns meses para ver algumas séries como o Barry, o Chernobyl e não sei quê, e irritava muitas vezes quando aquilo ia abaixo. E uma vez tentei ver um filme do Joe Dante que eles tinham lá, que é o The Second Civil War, e aquilo parou várias vezes. E gosto de saber que aquilo está ali e que enquanto eu estou a ver não vai acontecer nada. Pronto, e isto tudo para dizer que estou farto dessa conversa do ai, o cinema vai acabar, ai, não sei quê, quando não, as pessoas precisam do cinema. É claro que se formos naquela lógica de cinemas de merda, com cópias de merda, com preços de merda, com ecrãs de merda, ai não, isto é ótimo, isto é um ecrã mais pequeno do que as pessoas podem ter hoje em casa, mas é ótimo, é cinema de autor e não sei o quê. As pessoas sabem de que cinema de Lisboa é que eu estou a falar, já falei mal deles aqui muitas vezes, e recuso-me a ir lá, a não ser que seja mesmo. Não, mesmo que seja. Eu não fui ver vários filmes clássicos que eles passaram por causa disso. Por exemplo, no ano passado, há 2 anos, fui ver Os Guarda-Chuvas de Cherburgo. Pronto, é o cinema ideal outra vez. E eu só fiquei a pensar: porra, este que ecrã é tão pequeno para isto? Isto merece um. Isto parece um ecrã maior. É claro que se tivermos esse tipo de pessoas que vivem no século passado e acham que as pessoas vão pagar 7 € ou 8 para verem um filme num ecrã de merda, é claro que se calhar isso não ajuda. É claro que se calhar ter os cinemas comerciais que estão todos a passar a mesma coisa, se calhar não ajuda também. Mas o facto de ir ao cinema e ver que este ano há filmes muito diferentes e muito bons a chamarem a atenção das pessoas, eu fico muito contente com isso, sério. E eu já disse muitas vezes mal da Netflix, mas agora vou mesmo ter de vos mandar à fava por não deixarem o Irishman passar aqui nos cinemas. É muito raro eu conseguir 3 horas e meia da minha vida para ver um filme em casa, caraças. No cinema, tipo, sou obrigado a ver aquilo do início ao fim. Não é? É por isso que o cinema é bom, porque não tem a pausa. Tu estás ali. Há uma frase do outro filme do Joe Dante que é o Matinee, em português Pânico em Florida Beach, em que o John Goodman diz que o cinema, nós entramos no cinema e dizemos: aqui estou para te servir. E é um pouco isso. O cinema obriga-nos a estar ali fechados e a estar só concentrados no filme. É claro que há pessoas que preferem estar no telemóvel, mas isso é outra história. E portanto é isso. Eu não estou cínico este ano, e que eu quero que as más línguas se. Coisa. Porque este ano está a ser muito interessante em termos de cinema e que as pessoas estão a aderir, e eu acho que alguma coisa pode mudar. Vamos ver. Eu não gosto de ser cínico, porque acabar o cinema para mim, e já estou farto das pessoas a dizerem que é isto, que é aquilo, e extrapolarem do seu caso pessoal para toda a gente. E não, as pessoas. Nós temos uma coisa que me fez muita impressão quando eu fui a Londres há pouco tempo, e fez-me muita impressão que não há aquele convívio que nós temos cá, de uma esplanada está sempre cheia de gente, as pessoas estão nos cafés, as pessoas saem, falam umas com as outras. É claro que se calhar isso pode mudar com as gerações mais novas, não sei, mas eu sinto que ainda temos isso e precisamos disso, e precisamos de razões para ir sair, que não seja para ir para uma discoteca de merda, para ir a um cinema, para ir ao teatro, e de facto isso é importante. Pronto. Entusiasmei-me e se calhar exaltei-me um bocado e não sei o que é que vou fazer com este podcast, mas bom. Outra polémica por falar em cinema. Outra polémica que andou por aí na berra foi a questão do Scorsese e os filmes da Marvel. Eu não vou dedicar muito tempo a isso, porque acho que não vale a pena, e as pessoas parece que levaram isto muito a peito, como se a Marvel fosse uma religião. Eu não tenho nada contra a Marvel. Eu cresci a ver os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, vi o Quarteto Fantástico, vi o Hulk, vi essa merda toda. Os do Homem-Aranha são fixos, os dois primeiros. E gosto muito das histórias, eu li muitas histórias. Portanto, eu não tenho nenhum problema com os super-heróis em si. O que eu tenho problema é haver um sistema montado há 10, 20, 30 anos que nos obriga a ver todos os filmes por sermos, uau, isto está tudo interligado. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ver os filmes que quero, quanto mais agora de repente estar a ver 20 filmes de um universo cinemático. E que as pessoas levam muito a peito. Houve um tweet que há uns tempos alguém partilhou. De um idiota qualquer do Twitter a dizer que o Marvel Cinematic Universe era o maior feito alguma vez alcançado na história da humanidade. E um jornalista só respondeu: vai ler um livro. E é de facto isso, é de facto isso. Acho que as pessoas depois também é um problema dos tempos que correm, e qualquer coisa parece espetacular. E eu concordo um bocado com o Scorsese, porque a mim faz-me. Dos filmes da Marvel, do MCU, só vi Os Guardiões. E é isso, eu vi o primeiro filme dos Guardiões e gostei. É engraçadito, não é nada de especial. Depois da Marvel só vi os que não são do MCU, ou seja, vi os Deadpool, que de facto têm um piadão do caraças. Podem ser, visualmente, podem ser exatamente iguais a todos os outros filmes, mas é mesmo filmes para rir, para comer pipocas e rir, é aquilo. Uma vez, quando estreou o Deadpool 2 no ano passado, eu saí do trabalho, estava na RTP África, foi mesmo, fui comprar um balde de pipocas e eu no cinema quase sozinho, com aquilo com imenso barulho, portanto ninguém me ouvia a comer pipocas, porque é esse tipo de filme. E funciona, pronto, funciona. O que me faz impressão na maior parte dos filmes da Marvel é que, primeiro, levam-se muito a sério e visualmente eu não vou à bola com aquilo, é tudo muito artificial, pá. É muito artificial. E eu, na boa, tipo, as pessoas adoram, na boa, tudo bem. Mas eu percebo um bocado o Scorsese, no sentido em que esses filmes estão a tirar espaço a outros. Se calhar este ano as coisas, como estava a dizer, estavam a mudar um bocadinho, porque há filmes mais fora do circuito familiar que estão a ter algum sucesso. Mas eu percebo o que ele quer dizer. E às vezes há bons parques de diversões. Mas filmes que são só feitos à base de CGI sem qualquer emoção nenhuma e completamente ascéticos e não sei, eu olho para os trailers e não me apetece, está tanta coisa para ver, porque é que. Ai não, porque o que eu mais achei piada é com esta polémica toda do Scorsese e as pessoas ficaram, ai não, mas o Cinematic Universe já tens de ver, como se fosse a melhor coisa do universo. E opa. E as pessoas começaram logo, ah, o Scorsese, este velhote. Pá, é um velhote que fez o Taxi Driver, e o Touro Enraivecido, e o Goodfellas, e o Bringing Out the Dead, que é um grande filme, e o Casino, e o Silêncio, que eu também gostei, e fez o The Irishman, que se calhar é bom também, fez o Alice Já Não Mora Aqui, o Nova York Fora de Horas, o Mean Streets. Porra, querem comparar isso à Marvel? Ok. Ou quando foi com o Coppola também? Quer dizer, para mim, o Padrinho vale 1 milhão de filmes da Marvel. Porque digam-me, eu a sério desafio-vos a isto. Digam-me um filme da Marvel que seja de facto diferente. E não vale, ai, o Black Panther porque é imagética africana e não sei o quê. Não, estou a falar mesmo como filme, percebe? Não é aquela coisa de, ai, este filme é importante porque tem uma personagem feminina. Este filme é importante porque tem uma personagem. Não, um filme que seja realmente bom, que tenha isso e que seja realmente bom também. Não seja só uma coisa de domingo à tarde que as pessoas vão exacerbar até à exaustão. E é isso. E é isso. Como disse há bocado, também tenho feito algum stand-up e tem sido divertido. Se bem que já estou outra vez a chegar àquela fase um bocado de saturação, que se calhar vou ter que parar uns meses. Mas o stand-up agora tem um bocado o valor. Outro dia, um amigo meu dizia-me que o stand-up e o hip-hop agora estavam muito parecidos. e os DJs, que é qualquer coisa de repente é um hit. E é muito difícil. Eu gosto muito mais das noites de stand-up amadoras, no sentido em que depois vais descobrindo pessoas muito fixes. Se calhar vão ter uma carreira. Vais ter alguns idiotas que querem a todo o custo ser famosos, sim, mas vais ter pessoas também que são muito interessantes e que é giro descobrir e que se calhar só não vão ser famosas porque não são instagramáveis ou porque acho que antes a comédia era das pessoas que tinham alguma coisa para dizer. Agora parece-me que a comédia é mais do marketing do que outra coisa. E eu não tenho problema nenhum com isso. Cada um, se as pessoas têm sucesso, bom para eles, mas há mais comédia além dos betos, que atraem outros betos para comprarem bilhetes para os seus espetáculos no Coliseu. Eu sei que isto pode parecer mau, até porque eu tenho um ar de pseudo-beto também. Já muita gente me disse isso, mas acho que se está a perder um pouco o risco na comédia para. Ou o público também está a ficar mais. Não sei. E eu gosto mais dessas noites espontâneas em que as pessoas vão por ir. E cá em Portugal tem de se criar muito essa cultura de se as pessoas vão a uma jam session ouvir qualquer coisa, também podem ir a um espetáculo de comédia ver qualquer coisa. Vamos ver o que é que vai sair daqui. E tem de haver mais essa proatividade também, ou essa cultura. E portanto, se é estarem atentos às minhas redes que eu vou lá pondo as datas que vou fazendo. E é isso. Ah, e queria falar do Plan 9. Já está a ficar um bocadinho longo, se calhar é o último tema que eu falo aqui. O Tiago Laranja há uns meses quis fazer uma. Lembrou-me que este ano eram os 60 anos da estreia do Plan 9 e os 25 do Edu, o biopic do Tim Burton sobre o realizador do Plan 9. E ele disse: vamos fazer um evento comemorativo e tal. Pronto. O Motel X acabou por passar o filme, o Ed Wood, na sessão de abertura e eu fui lá dizer umas coisas sobre a sessão do Plan 9. Foi uma experiência um bocado estranha porque a minha voz estava a sair lá ao fundo com um certo delay e eu achei que estava a fazer alguma coisa mal e comecei a falar muito devagar. Sou estúpido. Lamento. E o evento do Plan 9 foi muito giro. Porque eu fiz uma coisa que se calhar não devia ter feito, mas por outro lado foi boa. Como estava a ver que a comunicação do Motel X não estava, pronto, a falar muito do evento, porque obviamente não era uma das coisas principais deles, eu decidi mandar um press release para vários meios de comunicação social sobre o evento. No mesmo dia tive uma senhora do Motel X a ligar-me, muito chateada, eu percebo com toda a razão, mas foi graças a isso que o evento até teve uma cobertura bastante boa, e se calhar também foi por causa disso que esgotou. Ou pelo menos teve a sala quase cheia. E foi muito divertido, quer dizer, eu primeiro foi uma carga de trabalhos, porque de todas as ideias malucas que o Tiago deu, houve uma que conseguimos concretizar, que foi ter um caixão no palco, e eu saí do caixão. No início, tive. Como o caixão estava à frente do palco, eu tive de estar dentro do caixão enquanto as pessoas estavam a entrar. E depois, ou seja, ainda tive 15 minutos dentro do caixão. E a malta dos voluntários, pronto, coitados, né? Lá está, voluntários. Voluntários e a malta que estava lá da organização do Motel X foi muito fixe. E foi divertido porque depois tivemos um visionamento comentado, algumas coisas, algumas piadas correram bem, a maior parte delas não correu. E depois houve um debate com o Ruizinho, com a Susana Romana e o Tiago R. Santos, também foi muito divertido. Tenho pena que não tenha sido gravado porque eu gostava de o ter apresentado aqui, mas depois infelizmente não deu. E foi muito divertido, tivemos um bolo e no fim foi bom, foi muito divertido, foi um evento muito giro de se fazer. Tive pena, é que de facto, pronto, éramos para fazer uma coisa dupla. Ai, fizemos uma coisa. Eu posso contar. Já, posso contar. Bom, nós mandámos e-mails a toda a gente que esteve envolvida no filme para gravarem um vídeo e apresentarem o filme. E conseguimos. O Sr. Howard Shore, que fez a banda sonora. E o manager dele disse: vou enviar o vídeo, vou enviar o vídeo. Ele manda o vídeo, que tem 1 minuto. E tem o Howard Shore a apresentar o Ed Wood e não a apresentar o Plan 9 from Outer Space. E eles disseram: ah, desculpa, enganámos, mas não podem passar e tal. E nós, pronto, está bem. E chegados lá no evento, eu disse: olhem, nós aqui vamos passar isto, mas ninguém sabe. Só para dizer que tínhamos. E as pessoas riram-se muito porque de facto ele está a apresentar o Ed Wood. Mas foi divertido. Bom, para evitar que isto descambe mais do que já descambou. da minha parte é normal que isto aconteça. E até uma coisa engraçada, porque quando eu fazia o Escolhe Tu com o Tiago, que infelizmente já não vai continuar, eu às tantas cascava sempre na Netflix e o Tiago era mais, ah, é sempre conciliador e tal. Mas depois, no fim, quem teve razão fui eu, porque os idiotas não querem passar cá o Irishman, não é? Mas pronto. Bom, para não, como estava a dizer, para não descambar mais isto, se calhar termino aqui. Agradecer por terem ouvido, caso tenham feito. E voltamos para a próxima semana, desta vez com um convidado, o Sr. Fred Skepsy. Os convidados a seguir vão sendo revelados também. Eu até estava a pensar outra vez gravar episódios com antecedência, mas estamos dado que as pessoas não respondem. Yay! Portanto, até agora só tenho Fred Skepsy gravado. Mas em breve irei ter mais episódios. Mas vai ser assim, sempre um bocado em cima do joelho, digamos assim. E estava a tocar no meu joelho, nos dois. E portanto, pode ser que aconteça em algum sábado ou episódio sair mais tarde, ou às vezes ser adiado para o domingo, como já aconteceu na temporada passada, mas estaremos sempre cá durante as próximas semanas. E pronto, se calhar no Natal, se calhar fazemos uma pausa na semana do Natal e do Ano Novo, que é normal, não é? Mas depois voltamos com toda a força. Então, olhem, até para a semana, obrigado e bem-ajam. À beira do abismo.